boa noite para vocês todos. Cá estamos de novo, mais uma vez, com a pausa musical na companhia da Silvia. Espero que vocês estejam bem e de saúde, apesar de estar muito frio. Justamente, fiquem comigo, que isto vai aquecer. Até já. Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo. Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos. Si ella te quiere, qué suerte tienes. Si ella te quiere, si ella te quiere, verás al mundo bailar despacio bajo su foco. Tendrás la fuerza de reponerte de cualquier roto. Si ella te quiere, qué suerte tienes. Si ella te quiere, has tocado el cielo, se abren las puertas del universo cuando te quiere. Ya solo hay una dirección, el desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas, ella te quiere. Se pinta el mundo de color. Si tú la quieres, no dejes nunca que en la distancia se apague el fuego. Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo. Si tú la quieres, qué suerte tienes. Si tú la quieres. Se ha visto un gato con tanta suerte. Si tú la quieres y ella te quiere, el desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas, ella te quiere. Se pinta el mundo de color. Si tú la quieres, no dejes nunca que la distancia se apague el fuego. Y cuídala como cuida el pájaro. Sentir que ainda me queres. E não é desta que acabou.

em outros braços que não são os seus, buscando aquele amor que era seu e meu, morrendo de saudades do nosso passado. Agora meu presente é ser você, meu lado, e quando chego em casa bate o desespero, porque na minha cama ainda tem seu cheiro. Ai, saudade, oh meu medo, de nunca mais ter o seu beijo. Ai, saudade, oh meu medo, de nunca mais ter o seu beijo. Diz-me quantos beijos eu preciso para poder te esquecer, e quantas mulheres vão passar por mim até te esquecer. Diz-me quantas rezas eu preciso para te remover do meu coração, do meu coração. Eu já estive com a Andrea, tinha um corpo de sereia que nem miúda de novela, tipo capa de revista, mas eu não me apaixonei. E eu já estive com a Maria, miúda meiga, miúda gira, sem tabus e sem mania, é tão linda que arrepia, mas como ela só fiquei. Nenhuma tem o teu cheiro, nenhuma tem o teu jeito, nenhuma tem o teu gosto. Sabes que nenhuma delas tem, nenhuma tem o teu cheiro, nenhuma tem o teu jeito, nenhuma tem o teu gosto. Sabes que nenhuma delas tem. Diz-me quantos beijos eu preciso para poder te esquecer, e quantas mulheres vão passar por mim até te esquecer. Diz-me quantas rezas eu preciso para te remover do meu coração, do meu coração. Marcos, e coitada da Paula, tive pena, sei que ela me amava, mas eu a magoei quando disse eu nunca te amei. Não, eu ando assim, magoando corações à toa, vida de rei mas sem coroa. Me ajuda a te esquecer. Sim, eu não encontro o teu cheiro, eu não encontro o teu jeito, eu não encontro teu gosto. Olha, não encontro em ninguém. Diz-me quantos beijos eu preciso para poder te esquecer, e quantas mulheres vão passar por mim até te esquecer. Diz-me quantas rezas eu preciso para te remover do meu coração, do meu coração. Por isso é melhor aceitar e ficar só. Não ficar com ninguém pra que eu não possa sofrer. Por isso é melhor aceitar meu castigo. Pra que fingir amar outro alguém se não consigo te esquecer? Diz-me quantos beijos eu preciso pra poder te esquecer. A gente dorme junto, né? E toma banho junto, né? A gente tem saudade, mas não passa de amizade. A gente tá embolando o sentimento com tesão. Tá perdendo a noção. Combinado não sai caro. Mas meu coração entendeu errado. Amiga, nada, nada, nada. Amiga, não beija na boca de língua. Nem fala eu te amo pela. Tudo bem?

não chores mais, pois toda a tristeza um dia tem seu fim. Deixa minha casa branquinha à beira do mar, deixa meus amigos, deixa o meu sol, deixa tantas coisas maravilhosas e jamais perdi o sorriso do meu pai. A moça que chora ça, c'est ce que ça fait quand on reste quelque temps sans venir. On perd un peu les pédales au début. Désolé pour ce petit blanc. N'oubliez pas le 11 février, le bal, avec o Estoque Dança e o Carmo Leal. Venham ter connosco, venham dar um passinho de dança. Vocês vão ver, vamos passar um bom momento juntos. E em seguida, vamos ouvir o Leandro com o tema Tu. Esta música vai para o Senhor Faria e para a família. Um abraço e uma ótima noite para você.

Isso mesmo, irmãos, verdade, chegou a hora e vamos mesmo dançar. Dançar não sei, mas continuar com música vai ser isso mesmo e vamos continuar com o Kalema. Toca a todos. Já me perdi nas ruas, corri pelo mundo, mas nunca me senti tão feliz. Um abraço apertado, sorriso rasgado e um pingo de amor para florir. deixa do salto que aqui no chão as flores abraçam quem tem um bom coração. Vem pro meu colo, vem que o meu amor te chama. Deixa-me cuidar de ti, só de ti, só de ti. Toca a todos do mesmo jeito que nos tocou, do mesmo jeito que a luz desse amor nos salvou. Já me perdi nas ruas, corri pelo mundo, mas nunca me senti tão feliz. Um abraço apertado, sorriso rasgado, um pingo de amor para fluir. Deixa do salto aqui no chão, as flores abraçam quem tem um bom coração. Vem pro meu colo, vem que o meu amor te chama. Deixa-me cuidar de ti, só de ti, só de ti. Toca a todos do mesmo jeito que nos tocou, do mesmo jeito que a luz desse amor nos salvou. Vem pro meu colo, vem que o meu amor te chama. Deixa-me cuidar de ti, só de ti, só de ti. Toca a todos do mesmo jeito que nos tocou, do mesmo jeito que a luz. Kalima, e vamos continuar com outra música, e esta música vai para o Monsieur e a Madame Macedo. Um grande beijinho para vocês os dois. E não se esqueça do convite, ficou marcado. E quando é um convite, não se pode recusar. Beijinho grande para vocês os dois. Vamos ouvir os Némanos. Beijo de Funaná. Yeah.

sem chatear. Na ponta delas vais-te queixar, e como nós homens quem vos dera, se não existisse a mulher, gostava de ver como isto era. Mas que triste seria a terra, eu nem quero imaginar, sem as mulheres deste mundo, metade andada de cu para o ar. Não tenhas tanta certeza, sem as mulheres a complicar, tudo era bem melhor, por não ter que vos aturar. Olha, os padres não são casados e vivem bem todo o ano. As freiras estão lá, mas nunca viste uma papa no Vaticano. Aí é que está o engano, que é de levar aos seus. Quem vos disse, olha, que os homens são os escolhidos de Deus. Mas vou-te fazer uma pergunta, pode ser resposta para ela. Se a mulher só se teia, porque é que o homem anda atrás dela? É como a camisola amarela que o ciclista quer ganhar. Qualquer montanha que vê, todo homem quer trepar. Mas diz-me se souberes, porque nada está bem para a mulher. Dizem que sim e que não, quem é que vos consegue entender? Ali fugiu. Ai. Tu nunca irás perceber, se eu te der a explicação, vou repetir tudo outra vez. Dá, entendeste ou não? Está aberta a discussão entre o homem e a mulher. Mas olha que não ganhamos, somos pobre toda a colher. E eu vou defender, todo o homem é geral. Nós juntos damos-nos bem, já as mulheres juntas dão-se mal. Como o homem não há igual, e toda a mulher quer um. Falais muito mal de nós, mas não vivem sem nenhum. Acho melhor terminar e voltar a este tema quando nos voltarmos a encontrar. Olha, eu vou concordar, vamos terminar por aqui. Foi um gosto cantar contigo, és do melhor que já ouvi. A todos que nos ouviram, um abraço do coração. Obrigado dos Toque e Dança, até outra ocasião. Obrigado dos Toque e Dança, até outra ocasião. Yeah. É isso mesmo, no 11 de fevereiro, o baile da Rádio Arc-en-Ciel com o Estoque e Dança Carmo Leal. Não se esqueçam, 11 de fevereiro, venham ter connosco, venham dar uns passinhos de dança. E vimos justamente de ouvir Carmo Leal, cantou um dos temas de Linda de Sousa. E agora vamos ouvir o Havemos de Ir a Viana. Bem sei que há gente de Viana, e há gente que não é de Viana, mas sei bem que muita gente gosta deste cantinho. E vamos ouvir um tema que teve o prémio no Los Angeles, uma ótima música, eu adorei. Estou um bocadinho emocionada porque adorei esta música, faz-me relembrar belos momentos e vou-vos deixar descobrir. Mas acho que já alguns de vocês já ouviram. Queremos nossas rosas para depois esquecê-las. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia. Havemos de ir a Viana, oh meu amor de algum dia. Oh meu amor de algum dia, havemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, havemos de ir a Viana. Partamos de flor ao peito, que o meu amor é como o vento. Quem para pé e morre a todo momento. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia. Havemos de ir a Viana, oh meu amor de algum dia. Oh meu amor de algum dia, havemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, sejam quais forem os planos, mesmo no pior dos anos, ciganos verdes, ciganos, deixai-nos com esta crença. Os pecados têm 20 anos e os remorsos têm 80. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia. Tempestade desafia e o medo ameaça. Quando a dúvida grita uma nova desgraça, existe no nosso peito um sentir. Volta, Romaria. Subsiste a nossa alma. Uma devoção. Volta, Romaria. Persiste o nosso olhar. Uma esperança. Uma força. Uma fé. Volta, Romaria. Um sentir. Sentir. Sentir. Sentir. Sentir. Que nos faz acreditar o amor de cada dia. Que voltaremos a abraçar na Senhora da Agonia. Deixei uma mensagem no manjerico. Peço a Deus que desta vez ele leia. Enquanto a marcha vai, eu não fico a tentar não me perder na rua cheia. Estou na rainha. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. O amanhã não é garantido pra ninguém. E o presente desvanece num segundo. Vamos fazer da conta que é o último beijo. Vejo o tempo a passar e não aceito que não me dê a ti em cada meu segundo. Hoje dou-te a luz que vive no meu peito. Só temos uma vida para aprender, que no fim só quer quem já não tem. Eu não sei se amanhã vai estar aqui pra mim, ou se eu vou estar aqui pra ti. Hoje dou-te tudo, tudo, como se te fosse perder. Não sei se amanhã vai estar aqui pra mim, ou se eu vou estar aqui pra ti. Hoje dou-te tudo, tudo, como se te fosse perder. Hoje sei que não existe um amor perfeito, mas contigo eu sinto que já tenho tudo. Tenho tudo. Olho para ti e vejo o primeiro beijo. É que eu não te posso perder sem antes te dizer que és tudo o que eu quero para poder viver. E não preciso de mais nada, nada, nada. Por isso vou dar-te tudo, tudo, tudo. Só temos uma vida para aprender, que só faz falta quem te quer bem. Eu não sei se amanhã vais não estar aqui para mim, ou se eu vou estar aqui para ti. Hoje dou-te tudo, tudo, tudo, como se tu fosse perder. Não sei se amanhã vai estar aqui pra mim, ou se eu vou estar aqui pra ti. Hoje dou-te tudo, tudo, como se tu fosse perder. Agora já é tempo de seguir. Agora é tempo de seguir. Sem ti, mesmo que tenha vontade de te beijar outra vez. Agora é tempo de seguir. Sem ti, eras a minha cara metade, mas agora é de vez. Tantas vezes tentei te apagar da cabeça, só que todas foram tentativas em vão. Quantos dias pra você visitar o meu quarto? Eu e tu toda noite agarrados no chão. E os planos que a gente tinha, uma casa e duas filhas, mas agora já é tempo de seguir. Agora é tempo de seguir. Agora é de vez.

Chegou a hora de pensar nas mangas dos nossos dias. Este tema, o tema dos irmãos Verdade, chegou a hora, e chegou mesmo, chegou a hora de vos deixar, de lhes desejar uma ótima noite, um bom apetite para quem está à mesa, e não se esqueçam, no 11 de fevereiro, o baile do com o Estoque e Dança, 25 de abril, e a Carmo Leal, que nos vai interpretar as músicas de Linda de Sousa. Claro, como costume, na sala de Montição, em Saint-Jean-le-Blanc, 11 de fevereiro. Comecem já a marcar, mas teremos outras oportunidades para falar deste momento. A mim, resta-me desejar uma ótima noite. Um forte abraço para vocês, portem-se bem e até para a semana. Boa tarde, são 7 horas no continente e na Madeira, são 6 nos Açores. O escrutínio é bem-vindo. O presidente da Fundação da Jornada Mundial da Juventude responde assim às críticas relacionadas com os custos previstos para esta iniciativa. O presidente da República terá sido apanhado de surpresa e já falou com a Igreja e com a Câmara de Lisboa para pedir alternativas mais baratas. A Fundação da Jornada Mundial da Juventude promete dar esclarecimentos a esta hora em conferência de imprensa. Há centenas de pessoas com deficiência que não estão a conseguir aceder a prestações sociais ou benefícios benefícios fiscais devido a atrasos na marcação de juntas médicas. A denúncia é avançada por um movimento cívico que fala em atrasos que chegam a ultrapassar os 8 meses. Amanhã conta outra vez com um dia frio, há sol nas previsões e céu pouco nublado, mas a temperatura vai ser baixinha, ainda que esteja prevista uma ligeira subida da temperatura, em especial nas regiões norte e centro. Nos Açores, há sol nas previsões, com nuvens à mistura, mas também há aguaceiros fracos. Na Madeira, o dia vai ser mais cinzento, com aguaceiros nas vertentes norte e nas terras altas, que podem ser de neve nos pontos mais altos da ilha. Agora estão 9 graus no Porto, 11 em Lisboa, 12 em Faro, nas ilhas 15 em Ponta Delgada, estão 16 no Funchal. Edição das 7 com Nuno Rodrigues. Seguimos em direto para o Patriarcado de Lisboa, onde o presidente da Fundação da Jornada Mundial da Juventude, Américo Aguiar, já presta esclarecimentos sobre a polémica relacionada com os custos previstos para a realização desta iniciativa. Com estes intermediários de primeira responsabilidade, que são os órgãos de comunicação social, naquilo que é o nosso diálogo com a sociedade em geral. E não dispensamos que assim seja, e sempre. Depois dizermos que, desse escrutínio, para nós é muito importante acolhermos aquilo que são os, vou dizer em inglês, porque não me lembro melhor, os inputs, as opiniões, as ideias, os conselhos, os pareceres, que vamos recebendo ao longo deste tempo de preparação da jornada. E é sempre positivo. E ainda é mais positivo quando, porventura, são sempre construtivos. Nem sempre são, mas a maioria das vezes são opiniões e pareceres e recomendações construtivas. Daí que a nossa primeira reação a estes dias, daquilo que nos foi comunicado que aconteceu, a primeira reação é de agradecer, por estranho que pareça. Mas é agradecer o escrutínio e é agradecer as opiniões que nos fizeram chegar e agradecer que todos os cidadãos se sintam sempre livres de se manifestar, de se pronunciarem sobre aquilo que acontece no espaço público, sobre aquilo que acontece na sociedade. É muito importante que os cidadãos nunca se dispensem de se pronunciar e de achar daquilo que são os acontecimentos que eles acham importantes para a sociedade e para a sua vida. E para nós é muito importante que o cidadão comum e os cidadãos com maiores responsabilidades sintam a Jornada Mundial da Juventude como algo importante. E daí fica a agradecermos muito estes apontamentos. Depois, em relação propriamente ao caso, à questão do altar. Nós, desde meados de 2019, já dissemos que temos feito um caminho de preparação da jornada que teve muitos percalços, como todos já sabemos. Por um lado, a questão da pandemia, depois também a questão de uma readaptação aos novos órgãos autárquicos que resultaram das eleições que aconteceram entretanto. E este caminho vai sendo feito com todos e sempre. Nós somos uma estrutura não profissional, que vai colhendo e vai recolhendo aquilo que são as colaborações mais diversas, das mais diversas áreas, para fazermos bem. E o nosso objetivo é fazer bem. Neste objetivo de fazer bem, temos tido a graça, e que agradecemos sempre, de contar com uma colaboração muito estreita com a organização da Jornada Mundial da Juventude do Panamá. Portanto, nestes 4 anos... permanentemente temos contado com aquilo que foi a experiência da organização da Jornada Mundial da Juventude do Panamá e aquilo que nós dizemos sempre e sublinhamos, a nossa vontade de não repetir erros. Américo Aguiar, o presidente da Fundação da Jornada Mundial da Juventude, numa primeira reação de viva voz à polémica relacionada com os custos previstos para a jornada que vai decorrer entre julho e agosto na cidade de Lisboa. Só o palco que servirá de altar ao Papa Francisco custará cerca de 5 milhões de euros. É essa a estimativa que foi divulgada nos últimos dias. O presidente da Fundação da Jornada Mundial da Juventude a agradecer críticas, os reparos da sociedade, considerando que o escrutínio é bem-vindo. Américo Aguiar a sublinhar também que este processo começou a ser delineado em 2019, com vários percalços pelo caminho, como a pandemia e as eleições autárquicas. Em próximos noticiários teremos oportunidade de escutar outras declarações do presidente da Fundação da Jornada Mundial da Juventude. O presidente da República terá sido apanhado de surpresa com os custos previstos para esta iniciativa. É essa a informação avançada esta tarde pelo Jornal Expresso. Estão todos doidos, terá dito em privado Marcelo Rebelo de Sousa. O Expresso acrescenta, Alexandra Madeira, que o presidente já falou com a Igreja e com a Câmara de Lisboa para encontrar alternativas mais baratas. Falou com todos e quer novas conversas para cortar nos custos. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa desdobrou-se em contactos, mal se tornaram públicos os valores para a construção do altar-palco para a Jornada Mundial da Juventude. Do Bispo Auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar, ao autarca Carlos Moedas e ao governo de António Costa, o presidente da República fez questão de vincar que a instalação do altar para a missa com o Papa Francisco tem de ser mais comedida, que a situação que vivemos convida à simplicidade. Nunca os mais de 5 milhões de euros. E deixa o conselho ao presidente da Câmara, Carlos Moedas, para falar com a construtora Mota-Engil, de forma a verem as hipóteses de reduzir uma série de coisas e tentar baixar o preço. O incómodo presidencial não se fica por aqui. Há um outro palco previsto para o Parque Eduardo VII em Lisboa, com um investimento superior a 1 milhão de euros. O Semanário Expresso dá conta que Marcelo Rebelo de Sousa terá mesmo dito em privado que estão doidos e que não se pode avançar com uma estrutura tão grandiosa e ostensiva que se reduza este projeto a um altarzinho que não ceda aos 100. A 200 mil euros. De resto, o Presidente da República já tinha defendido hoje a necessidade de pensar numa solução mais simples, um espaço à medida do pensamento do Papa Francisco. Centenas de pessoas com deficiência estarão sem conseguir aceder a prestações sociais ou benefícios fiscais devido a atrasos na marcação de juntas médicas para obter um atestado de incapacidade multiusos. Em declarações esta tarde à Agência Lusa, Miguel Azevedo, o coordenador do movimento Cidadão Diferente, conta que os atrasos chegam a ultrapassar os 8 meses. Temos muita gente que não consegue aceder a prestações sociais, a benefícios fiscais, ou exercer apenas aquele direito natural de passar à frente dos outros, porque tem a lei o permite, mas tem que ter uma certificação que demonstre que, de facto, a pessoa tem uma incapacidade e não conseguem exercer esses direitos porque não conseguem ter um atestado de incapacidade, porque as juntas médicas estão a demorar muito tempo. Atrasos superiores a 8 meses, em alguns casos, na marcação de juntas médicas, segundo o dirigente do movimento Cidadão Diferente, há centenas de pessoas que estão a contactar este movimento a pedir ajuda para resolver esta situação. A Antena 1 já pediu esclarecimentos sobre este caso ao Ministério da Saúde. Aguardamos a resposta. Foi desmantelado um dos maiores grupos internacionais de cibercrime, a Polícia Judiciária, que participou nesta operação internacional, explica que o grupo agora desmantelado terá sido responsável por ataques informáticos a várias entidades portuguesas, hospitais, laboratórios de análises, companhias de aviação, hotéis e empresas tecnológicas. O inspetor José Ribeiro explica também que a operação permitiu poupar cerca de 120 milhões de euros em resgates que estavam a ser exigidos pelos piratas informáticos. Evitamos também que as empresas, que as instituições tenham